contigo agora, mesmo que fosse um só instante. A solidão me apavora nesta hora cruciante. Queria estar contigo agora para matar os meus desejos, para apertar-te em meus braços e sufocar-te com meus beijos. A minha angústia findaria se estivesse junto a mim, e o meu pobre coração não sofreria tanto assim. Tão necessário é o teu carinho quanto o orvalho é para a flor. Não viverei a vida sem ninho, não viverei sem teu amor. Findaria se estivesse junto a mim, e o meu pobre coração não sofreria tanto assim. Tão necessário é o teu carinho quanto o orvalho é para a flor. Não viverei a vida sem ninho, não viverei sem teu amor. Não viverei sem teu amor.